Não tenho nenhum tipo de indicação sobre isso. Há rumores, obviamente, toda a gente ouve rumores a propósito disto e daquilo. Agora, em termos concretos, não há nenhuma novidade, não tenho nenhuma indicação sobre a existência ou não de alguma ou de algumas listas e, portanto, ficarei na expectativa até à hora da Assembleia Geral logo à noite, no sentido de verificarmos se apresentarão ou não listas candidatas aos órgãos sociais. Esta não é a primeira vez que o clube passa por uma situação idêntica e já em anos passados as listas acabaram por aparecer. Apesar de tudo, há sempre alguém que acaba por assumir este projeto. Eu diria algo um bocadinho diferente. Apesar de tudo, tem havido sempre alguém. A grande verdade é que neste momento, por parte dos órgãos sociais que estão a terminar o mandato, não há a disponibilidade de continuar à frente do clube. Isso, aliás, foi já manifestado publicamente e foi feito o devido eco dessa situação. As pessoas estão, efetivamente, desgastadas pelo facto de estarem há tantos anos à frente do clube, eventualmente em posições diferentes nos órgãos sociais, mas a verdade é que as pessoas que têm assegurado a direção do clube e os restantes órgãos sociais estão há 15, 20 anos ligados ao clube. Aquilo que se pretende é efetivamente que apareçam alternativas para a direção do clube e para os órgãos sociais. Se eventualmente não acontecer, esta é a primeira Assembleia Geral Eleitoral. Marcarei uma nova Assembleia Geral Eleitoral caso não exista, digamos assim, fumo branco hoje à noite. E se eventualmente ao fim da segunda Assembleia Geral Eleitoral não aparecerem alternativas, então darei início ao procedimento de extinção do clube, porque, como lhe digo, não ficarei com qualquer tipo de responsabilidade pelo facto de ser Presidente da Assembleia Geral. Este é o momento, Dr. Rui, para então os sócios e quem de facto gosta do clube decidir ou não o futuro e decidir ou não pela continuidade do Clube da Oliveira do Hospital. Obviamente, o Clube da Oliveira do Hospital tem 77 anos, tem uma história de 77 anos, tem efetivamente uma história desportiva e social de grande relevo, não apenas a nível concelhio, mas a nível regional. E não pode estar à espera sempre que sejam os mesmos a assumir a gestão do clube. E, portanto, tem gente de muita valia, felizmente há bastantes sócios, há pessoas com ideias, portanto, por aquilo que se percebe, por aquilo que se vai ouvindo, há pessoas com ideias. O que é importante é que apareçam, mas que apareçam na Assembleia Geral, porque sócios que deem ideias e que falem na bancada, existem obviamente muitos. Sócios que apareçam para se constituir como alternativa em Assembleia Geral, tem havido poucos, tem havido menos.